Terra e sua intensa liberdade. Além disso, primo, mentes em jogos doentios. A vida é um desafio. Desbrave novos fios, tirar o limo do leme. É sentir porque tá vivo. Do meu lado do mapa, o que mata orolata, nada. Vejo que nossa essência foi roubada. Meritocrata, uma quebrada, nada. Só enche o olho, mas não o coração da molecada. Foda que quando chove só a choque, a telha transborda. E quem foge não ficaria mesmo. Eu me sinto a esmo, pois fiz parte do meu erro. Tudo é compilação de grana, um estado de surto e medo. É um mundo que ilude, é rude e de operante. Mude a consciência, porque hoje é arrogante. Que a nossa sapiência deixe o bem como herança. Dar a nossos filhos sede de salvar nossas crianças. A verdade é sem andaime, no chão visão uma periférica. E devemos nos aceitar como pessoas. Babilônia mudou os pensamentos, o rei daqui soprou e se foram junto ao vento. Os que se julgam diferente, irmão, hoje já de errado. Não, nos revendado, nos põe de é ocupado. Eu entendo que é vago, preconceito, mas é lado. Eu sou daqui e aprendi a condição de ser humano. Ame a vida cobra e resume suor, adola, beleza. Não se vê mais o contrato, apavora. Cada um faz sua cota e cobra o que não deveria. Selações se choque, nascem mortas crias. É claro que o ódio dominaria o episódio. Logo mira esse pódio e tudo se torna óbvio. Se ame, irmão, essência não se põe à prova. E como toda obra pede, deve haver uma reforma. Entende?